2 y el juego no está en Xbox 4. Chegou no 7 ou no 4? Temos a informação aqui por parte da empresa que entrou em contato na Quaracaju e verificou que a energia foi restabelecida. Você pode confirmar essa informação? Vamos confirmar, aguarde. Obrigado. No 4 na escuta? Na escuta, torre no 7 no 4. A informação que temos de Aracaju é que realmente a energia retornou, mas ainda está instável o fornecimento. Eles estão aguardando a liberação em definitivo para abrir novamente. Ah, sim, então o fornecimento está instável. Positivo, estamos aqui na sua escuta. Assim que possível, se você conseguir obter a informação lá com eles, nós agradecemos. Gente. Obrigado. Chegou no 7.4, tivemos a informação aqui de que foi definitivamente restabelecido e nós estamos, quando possível, prontos aqui no 08 para o pushback acionamento. Chegou no 7.4. Gente, vamos verificar a informação no 7.4, aguarde. Positivo, muito obrigado, sempre que tiver a questão do circuito para iniciar. Latino 4, Torre? Não se escuta, senhor. Quem ainda mantém a posição aguardando acionamento, entrou em contato agora com Aracaju e eles falaram que ainda está instável lá o balizamento, ok? Então eles estão aguardando a posição da Infraero, assim que a Infraero falar que está totalmente restabelecido, eles liberam o acionamento. Ok, o senhor sabe as condições meteorológicas no momento, com boas também? Mais dois minutinhos eu vou ter as condições. Por favor, obrigado. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Zulu Golfo. Alfa Zulu Golfo, bom dia, prossiga. Zulu Golfo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o gate número 1 no pátio 1. Autorizado, informe término do reboque, Alfa Zulu Golfo. Autorizado, obrigado. 714, Torre. No 714, é. Informação meteorológica de Salvador, corrigindo de Aracaju, das 6 Zulu, prevê vento variável, tanto em direção como em intensidade, 3 mil de visibilidade, com chuva leve e o teto de 1000 pés esparsas e broken a 1500. E a condição em relação ao balizamento do ar, você tem essa informação? Não, ainda não. Assim que o operador de Aracaju já ficou incumbido, que assim que a infraero liberar, ele entra em contato conosco aqui para liberar o seu tráfego. Positivo. Então, nesse momento, a condição do balizamento é negativa, então, para balizamento no momento. Positivo. É, então, é muito instável. Ele falou que o balizamento acende, depois dois minutos cai novamente. Então, ele está aguardando a posição da infraero lá, dizer que está totalmente confiável. Entendi. Muito obrigado pela compreensão, pela coordenação. Salvador, o Azul Alfa Zulu Golf, forma término de reboque, obrigado e bom dia. Bom dia, Zulu Golf. Rio Bono 7 no 4. Apenas para informar que, então, devido à a não definição da situação de Aracaju, nós estamos cancelando da presente, ok? Sei, sim, grato pela informação no 7 no 4. Muito obrigado, agradeço a coordenação e tenha um ótimo dia.